Não deu peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não deu peixe não, irmão, manda esse cabra trabalhar. Não deu peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não deu peixe não, irmão, manda esse cabra trabalhar. Eu sei que a vida não é fácil, todos nós temos problema, ninguém vai dizer que não. O crente neste mundo é provado, mas quem tem Cristo na vida sempre encontra a solução. Ele amanhece o dia e hora, e Deus do céu move sua mão. Porém eu digo com toda convicção, dê a vara pra pescar, mas não dê o peixe não. Porém eu digo com toda convicção, dê a vara pra pescar, mas não dê o peixe não. Não dê o peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não dê o peixe não, irmão, manda esse caba trabalhar. Não dê o peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não dê o peixe não, irmão, manda esse caba trabalhar. Não dê o peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não dê o peixe não, irmão, manda esse caba trabalhar. Não dê o peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não dê o peixe não, irmão, manda esse caba trabalhar. Está escrito na Bíblia Sagrada a seguinte expressão, agora vou falar. Vai ter com a formiga preguiçoso, quem não trabalhar não coma, levanta vai trabalhar. Eu sei que é a nossa obrigação, nós que somos cristãos, a nosso irmão ajudar. Porém eu digo preste muita atenção, antes de ajudar ele pode ser um charlatão. Porém eu digo com toda convicção, dê a vara pra pescar, mas não dê o peixe não. Não dê o peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não dê o peixe não, irmão, manda esse caba trabalhar. Não dê o peixe não, irmão, dê a vara pra pescar. Não dê o peixe não, irmão, manda esse caba trabalhar. É, devemos ter muito cuidado, irmãos. Eu sei que é nossa obrigação ajudar o irmão na igreja que está necessitado. Mas olha pra ele, peça orientação a Deus, olha o jeitinho dele, pra ver se ele é crente mesmo, ou está com pantinho. Ele tem um jeitinho assim, sabe? Meio desagradável. Mas peça a Deus orientação.